o seu rádio, você ouve os melhores flashbacks. E das novas, também só as melhores. Os melhores ouvintes, a melhor programação. 23 horas e 2 minutos. Atenção, atenção, todos pilotos a seus postos, todos pilotos a seus postos. Pronto para checklist, comandante. Checklist a postos. Radar para transmissão do programa para todo o Brasil. Check. Lançamentos e mixagens em 4 blocos. Check. Bloco 1. Check. Bloco 2. Check. Bloco 3. Check. Bloco 4, fechando o link diretamente com o Macapá. Check. Prontos para decolagem, comandante. Apostos dando máxima potência em todos os motores. Decolando. Decolando, comandante. Prepare-se. A partir de agora, você vai dançar. Em 2 horas de muita música pra você passar. Dance, dance, mix. Está no ar. Dance, mix. Apresentação e mixagem: DJ Alex Hunt, Bia Ibsen e Grilo. Apertem os cintos. Let's dance. A partir de agora, Dance Mix para todo o Brasil. E lógico, eu apresentando essa anedota do lado de cá, DJ Alex Hunt. Juntamente com ela, nossa rainha do rádio, que hoje está com broncopneumonia. DJ Bia Ibsen. Oi, gente, tô fã hoje. E também o nosso grande galã desse programa, Super Grilo. Essa é a equipe do Dance Mix. E, aliás, eu queria mandar o nosso... O Dance Mix é um programa de alegria, é um programa que traz festa, que anima o seu rádio, mas a gente queria dar a nossa solidariedade em relação a esse ocorrido que aconteceu com o pessoal lá de Chapecó. Haja visto que nós temos a retransmissora lá em Chapecó e na região. Foi uma situação chata, né, Bia? Com certeza. Muito chata, mas os nossos votos de condolências aí para os familiares. Infelizmente, numa circunstância tão esquisita no programa de Dance Music, mas é sincera a nossa... são sinceras as nossas condolências pra vocês por aí, tá bom? Com certeza. Vamos começando por aqui o Dance Mix. Eu vou tocar muita coisa diferente pra abrir o programa, Bia. Cadê? Qual? Quais são as novas hoje? Você vai ver agora muitas músicas legais com bastante subgrave na torre. Adoro. Uma forma diferente de ouvir música eletrônica. Get your heart. Listen to us. I'll give you my love.

pants back on, honey. Feel the beat.

Dream versão 2016, Bia Ives. Gostosa essa versão, viu? Adorei. Ficou bacana, né? Ficou muito. Dance Mix. Let's go. Dance Mix. Somente as melhores. Você tá doente, é? Eu tô doente, cara, gente. Eu tô zoado já faz duas semanas com esse negócio de mudança de tempo, acredita? Não, sabe o que a gente tá aparecendo aqui que eu percebi aqui no estúdio? Ah. Um remix de tosse. Você tosse aí, eu tosso aqui, o Grilo tá querendo tossir aqui, mas não tá doente. É, aliás, o Grilo, você... Tosse, tosse. Não, mas você tá meio zoado também, né, o Grilo, com a mudança de tempo, né? É, dá pra perceber. Acho que é o Brasil inteiro, viu, Bia? Mas acho que mais aqui em São Paulo. Um dia 15 graus, outro 32, aí não dá. Aliás, né? ontem tá louco, né? Nossa, ontem eu dormi com um pijama de soft, mais 8 cobertas. Você dorme de pijama, é? Lógico, no meu pijama parece um urso panda, cara. Preciso postar uma foto. A gente vai pro meu comercial, we'll be right back after these messages. Nem pense em sair da frente do seu rádio. Dance Mix volta já. Na Rio Sul Rádio, você confere algumas boas e velhas versões originais. E também algumas diferentinhas. Certa para o público certo. 23 horas e 32 minutos. Ô, meu bem, esse computador tá muito lerdo. Sim, bem. Sei lá, acho que precisa formatar. Sim, bem. Será que não é vírus? Ou então é aquele tal de spyware? Sim, bem. Mas que saco, você só sabe falar sim, sim, sim. Sabe falar outra coisa, não? Sim, informática, bem. Sistemas, internet, manutenção. Sim, informática. Criação de programas, websites, consertos. Sim, informática. Telefone 98-148-1193. Informática. Atendemos também a domicílio. Faça já um orçamento sem compromisso. Telefone 98-148-1193. Informática. E por que não? Sim, informática. Depilar-se sempre ou para sempre? A Fisiobel tem a solução. Depilação a laser. Pele lisinho o ano todo é com a Fisiobel. Fisiobel. Resende Shopping, sala 408. DDD 24-3354-3993. Fisiobel. Estamos de volta pra bombar o seu rádio com Dance Mix. Abraços. Abraços para Continental FM. Paulinho, um beijo pra você, viu? Lá do Mato Grosso, também para Diário FM e para Master Vision Produções. Agora está na hora do nosso pensamento Dike do dia. Vamos lá. Friday sem dinheiro é igual pular carnaval com a namorada. Todo mundo se divertindo e você olhando as oportunidades perdidas. Esse negócio de Black Friday no Brasil é uma não coisa. Não virou mais... nada, né? Hein? É a coisa mais viajeira da face da Terra. Lógico, né? Uma semana antes muda o preço, o povo tá lá que nem louco, se matando, puxando o cabelo, vixe Maria. Eu não sou muito fã de Black Friday, não, cara. Eu acho uma coisa nada a ver, né? Mas vamos lá. Bom, você sabe que o Adoniran é seu amigo, né? Meu amigo, meu irmão, camarada. Seu amigo do seu peito, né? Ele tá de volta agora com o Super 7 pra você por aqui. Vamos aumentar o volume e curtir DJ Adoniran. Beijo, Adoniran. Dance Mix. Em conexão. Com as melhores rádios do Brasil. Thank you.

color red, the blue. Ooh, shit. Ooh. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on. Girls, what y'all trying to do?

comindre.com.br. Comindre Mangueiras e Conexões, com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Estamos de volta com mais. Você vai passar Natal onde esse ano, hein? Ah, em casa, com a família, né? É mesmo? O ano passado eu saí pra rua, pra balada, vou te falar que não tinha uma alma viva, nem na Augusta. Nossa, céu. Bom, vamos lá, está na hora de horóscopo do dia. Vamos consultar os nossos astros. Leão. Leonino, que é dar um de bravão, mas apanha da mulher todo dia. Mal mandado. Sai dessa, filhão. Seu signo é do animal leão e não viado. Como é que é? Como é que é? É leão e não viado, porque tá parecendo, né? Ah, o animal veado, isso, né? Isso. Certo. Deve se cuidar melhor neste mês com essa cara emburacada que você tá aí, cheia de espinha, tá? Virgem. Virginiana, os astros revelam que você tem que usar pedra húmis para garantir a honra do seu signo, viu? Tá muito atiradinha, filhinha. Pedra húmis? Isso. E aí? Ela fecha o negócio. E além de mal amada, tá se humilhando. Dica, amiga, para de se rastejar por macho. Deus te fez mulher e não serpente, viu? Eu não entendi, é o final. É, a pessoa fica se humilhando, não, rastejando por macho, sendo que ela não é cobra pra ficar rastejando nos pés de macho, entendeu? Entendi. Por isso que eu não faço isso, você tá ligado, né? É, eu tô ligado que você é uma pessoa que é muito independente de homens. Sim, você acha que eu vou ficar? Aliás, eu nunca vi você depender de homem algum. Jamais, querida, nem do meu pai. Isso é o que é mais legal. Bom, vamos lá, deixa eu ver aqui. Você vai tocar agora? Vou tocar. Meu Deus do céu. Nossa senhora, você vai tocar agora isso? Vou tocar agora um set romeno maravilhoso que é super praia. Mas peraí, romeno agora, hoje? Isso, músicas romenas, super verão. Então como vem então? Your radio never will be the same. Same. Mixagem DJ Bia Ibsen. Down.

mensagem. DJ BYC. I'm feeling free. Olha, Dobi, eu vou te falar uma coisa. Conhece Apis Fresh? Não, que isso? Tá vendo aqui na minha mão aqui? Tô. Então, Apis Fresh, tô vendo que você tá com aspirina aí em cima do teu computador. Tô. Rapaz, eu nunca vi, cara. Tô com uma bombinha de asma, tô com um monte de remédio aqui na bolsa, inclusive. Que horror, viu? Cara. Abraços. Abraços aqui, ó. Olá, Hans, Bia e Grilo, manda um abraço pra mim, sou de São Miguel, Ceará. Parabéns pelo programa, como sempre, estamos passando um barco. Um abraço para Ceará. Quem mais? Raul Barbosa, hein? Ah. Abraços também aí, ó, para a galera da Rádio Floresta, Rádio Divisão, Dance Machine, Rádio Realidade FM. Ok, a gente vai pra um break comercial. We'll be right back after these messages. Don't turn your dial. Não saia daí. Desmix, volta já. Belos acordes nos remetem a belas músicas. E belas músicas nos remetem a belas rádios. Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio. Meia-noite e 27 minutos. Sistemas, internet, manutenção, informática, criação de programas, websites, consertos, informática. Telefone 98-148-1193. Informática, atendemos também a domicílio. Faça já um orçamento sem compromisso. Telefone 98-148-1193. Informática, e por que não? Sim. Informática. Estamos de volta com mais. Eu tava conversando aqui com o Grilo agora nos bastidores, né, Grilo? A gente tava. Exatamente, a gente tava conversando ali atrás. Sim. E parando pra analisar agora a questão toda do lance que rolou aí, do lance do voo da Chapecoense, cara. Sim. É uma fatalidade, né? Uma fatalidade que muitos, por enquanto, estão fazendo muito sensacionalismo em cima, viu? É bom estar vendendo camiseta, um monte de gente da tragédia alheia. Gente, eu sou jornalista formada, até postei no meu Facebook. Vamos ter solidariedade. Uhum. Até a ética, pelo amor de Deus, também, né? É, concordo com você. Aliás, é sempre chato quando acontece qualquer tipo de queda de avião, né? A gente. Sim. Lembra aquela época da Gol, o pessoal da TAM bateu o avião lá na como é que verdade. Chama? No aeroporto, foi. Caramba. São coisas que acontecem, é difícil, é muito seguro andar de avião, porém, acontece de vez em quando esse tipo de coisa e é chato. E quando teve acontece. Sobreviventes, é isso que foi incrível. Esse foi o lado bom, né? Foi lógico. Inclusive. Bom, voltando aqui para o nosso Dance Mix, agora está na hora de receber o Ramon. Vamos ouvir a vinheta. Hey DJ, play a song. DJ Ramon Tracks. É chique, né? Ainda bem que ele mudou, né? De Ramon bombado. É, mas é chique esse menino, né? Essa música que ele vai começar a tocar agora é aquela do Hathaway, cara. Adoro. E você que fez essa vinheta pra ele? Faz tempo. Eu também quero, viu? Só pra constar. Uma forma diferente de ouvir música eletrônica. There, I give you my love, but you don't care. So what is right and what is wrong? Give me a sign. What is love? Don't hurt me, baby, don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me, baby, don't hurt me no more. Don't hurt me, baby, don't hurt me

Oh, super five, 10 years older, but hey, it was something. I'm living out in LA. Travis boys got just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spent it on girls. And she you don't wanna be high like me. Never really know why you like me. You don't ever wanna step off that road and cross that. You're alone. You don't wanna ride the bus like this. Never knowing who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that station. Stuck up on that station. Oh, I know. Sad song. Sad song. I like to move.